Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, faltam só 38 dias. Pra gente mandar tudo quanto é ficha suja pra casa. Vamos dar uma faxina. Minha amiga, você que é dona de casa, vamos fazer nas eleições do jeitinho que você faz na sua casa toda semana. Uma faxina, tirar toda a sujeira. Ah, mas o meu candidato, ele foi ficha suja, mas ele recorreu. Se ele fosse coisa boa, não tinha sido impugnado. Se impugnou, é porque tem treta. Se tem treta, larga pra lá. Ficha suja não. Então, pega seu título de eleitor, vamos botar gente boa, gente ficha limpa. Ficha suja não, pelo amor de Deus. Na discoteca do Cleitão nós vamos trazer Anselmo e Rafael. A Faculdade da Música traz o grande mestre Carlos José. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 103. A dica de hoje, o Brasil dos Coronéis. Aconteceu um fato em Colniza, no Mato Grosso, que eu achava que já tinha saído fora do Brasil do século XXI, mas infelizmente continua, né? O Brasil dos Coronéis. Eu vou recordar uma música agora que fez o cantor virar governador do Pará. Você acredita um trem desse? Você lembra desta? Vou trazer o Carlos Santos cantando o seu maior sucesso. Eu começo trazendo aí, pai e filho, Fred Monteiro, Dona do Meu Olhar. Quem podia imaginar que você fosse aparecer? Lavou a minha alma, me trouxe uma doce calma, um amor pra valer. Feito canto de passarinho, em meu coração fez seu ninho e nunca mais saí. É o amor que eu sonhava, uma paixão que não acaba, a cada dia se renova. Deus, esse amor trouxe em minha vida uma alegria já perdida, que há muito eu não sentia. Feito canto de passarinho, em meu coração fez seu ninho. Nunca mais sair. Deus, é o amor que eu sonhava, uma paixão que não acaba, a cada dia se renova. Deus, esse amor trouxe em minha vida alegria já perdida, que há muito eu não sentia. Agora vou te amar com alegria no olhar, doçura de mulher. Um amor incandescente, a cada dia mais presente. Eu amo

Daniel, fale um pouco de você para os meus amigos de Novo Jardim e de Anápolis, no Tocantins. Eu vou estar hoje às 15 horas em Novo Jardim e às 20 horas em Dianópolis, lá em Dianópolis, com meu amigo prefeitão Regis, né? Eu estou viajando o estado do Tocantins. Comecei ontem em Arraias e Novo Alegre e só vou terminar lá em Filadélfia, lá na divisa do Tocantins com o Maranhão, né? Eu vou terminar no dia 14 de setembro. Todo dia vou estar em duas ou até três cidades, né? Conversando com os meus amigos do estado do Tocantins. O criador de sucessos é Delson Moura. O amor é um bichinho. Que rói, rói, rói, rói o coração da gente e dói, dói, dói. O amor é um bichinho que rói, rói, rói, rói o coração da gente e dói, dói, dói. Se eu fosse uma pedra, uma estátua no jardim, eu não teria coração e não sofreria assim. Mas eu sou de carne e osso, tenho coração pulsando. O amor é um bichinho e vai acabar me matando. O amor é um bichinho que rói, rói, rói, rói o coração da gente e dói, dói, dói. O amor é um bichinho que rói, rói, rói, rói o coração da gente e dói, dói, dói. Furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonado. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltarei a ser amado. Onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Furinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo desse adeus. Sua ausência até me desnorteia, você me incendeia quando está perto de mim. Furinha, eu estou tão triste, meu coração insiste te amar até o fim. Delson Moura cantou dele O Amor é um Bichinho. Essa música foi um dos grandes sucessos da minha querida e sumida amiga Carmen Silva, né? Aliás, tem muito artista que deve o sucesso ao Edelson Moura. Isso aqui realmente é uma fábrica de sucesso, o meu amigo Edelson Moura. No próximo bloco, Carlos Santos, Fernando e Sorocaba e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida do artista é muito interessante, né? O artista precisa apenas de uma música que caia no gosto do povo. Uma só. Se você for pensar, cada um dos artistas que você conhece, eles estouraram com uma música que é a música responsável pela entrada deles, né, nesse mundo fantástico da música. E esse rapaz fez um sucesso danado, mas danado, danado. Ele é conhecido como Silvio Santos do Norte. Ele fez tanto sucesso que ele acabou eleito vice-governador do Pará na chapa do Jader Barbalho. Quando o Jader saiu para ser candidato ao Senado, ele, por durante 9 meses, ele foi o governador do Pará. Tudo isso obra dessa música aqui, ó. Você lembra desta? Carlos Santos, Quero Você. Eu recordei um grande sucesso do Carlos Santos, Quero Você, para os meus amigos do Pará. Mandar um abraço para meu amigo Paulo Ascioli. O Paulo sumiu, rapaz, a dona Antônia, né? O Paulo, ele tinha uma empresa chamada Bandeirantes Confecções, tinha ali no sul do Pará. Eu fiz show para ele em Marabá, fiz Curionópolis, fiz Xinguara, Rio Maria, Conceição do Araguaia, Redenção,

todo o teu valor. Mas à noite lá em casa te quero exilada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa te quero estirada, numa cama deitada. Cleiton Aguiar cantou dele, companheira. Essa música eu fiz pra minha mulher, pra Gláucia, mas ela serve pra todas as mulheres, né? É um pleito de admiração, de respeito, de carinho com as mulheres. Porque se imagina, companheiro, você que gosta do trem, se não fosse, se a gente não tivesse uma mulher na vida da gente, que esculhambação. Porque homem é bicho esculhambado, né? Rapaz, a mulher organiza, você chega em casa, vai numa república de homem, você vê que bagunça. Você chega em casa, tá tudo arrumadinho, cheirosinho, uma flor em cima da mesa, tudo no lugar certinho. É diferente, não é a mesma coisa. O mundo sem a mulher ia ser o caos total. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você. Eu pensei que isso já tinha ficado no passado, infelizmente não. O Brasil dos Coronéis. Um assassinato que aconteceu em Colniza, no estado do Mato Grosso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma tristeza. Eu fico triste de ter que falar de um assunto desse aqui. Mas olha, o interior do Brasil ainda vive muito a época do cangaço, do tempo de Lampião, onde os grandes fazendeiros mandam matar, a polícia trabalha para eles, ninguém descobre, a vida humana não vale um centavo. Vejam só o que aconteceu. O presidente da Associação de Produtores Rurais de Nova União, Josias Paulino de Castro, de 54 anos, e sua esposa Irene da Silva Castro, de 35 anos, foram assassinados sábado, dia 16 de agosto, no distrito de Guariba, no município de Colniza. A execução revoltou moradores da região, já que todos sabiam que o casal, neste mês de agosto, foi até Cuiabá realizar várias denúncias ao ouvidor agrário nacional, desembargador Gersino José da Silva. Segundo informações do site O Pantanal Online, ele teria denunciado alguns políticos da região por extração de madeiras ilegais e também denunciou a Polícia Militar por irregularidades e órgãos do governo por emissões irregulares de títulos definitivos de terra na região. Por várias vezes na reunião, Josias Paulino de Castro afirmou a existência de pistoleiros na região e que nunca foram tomadas providências. Abre aspas. Estamos morrendo, somos ameaçados, o governo de Mato Grosso é conivente, a PM de Guariba protege eles, o governo federal é omisso, será que eu vou ter que ser assassinado para que vocês acreditem e tomem providências? Fecha aspas, disse Josias no dia 5 de agosto. No dia 11 dias depois, né, no dia 16 de agosto, a profecia do Josias se confirmou e, segundo informações da Polícia Civil de Colniza, os corpos foram encontrados crivados de tiro de arma de fogo 9mm, que é de uso restrito das Forças Armadas e das polícias. Abre aspas, os dois foram baleados na cabeça e Irene ainda levou um tiro na mão, fecha aspas, disse um policial. O delegado de Polícia Judiciária Civil, Marco Bortolotto Remuzzi, abriu inquérito e investiga o duplo homicídio.

Vocês lembram que quando eu perdi o meu irmão, eu passei uma semana aqui fazendo um programa ruim demais da conta, um programa triste, mas fazer o quê? Era o que eu estava sentindo naquela hora, né? Então, esse salmo acontece isso. Se você quiser ter um CD de salmos desse, é só você mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda para sua casa, depois que você receber no correio, vai o número de uma conta junto, você vai até uma loja de loteria ou na agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15, já com despesa de correio e tudo, é só 15, tá bom? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, vou te procurar. Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. João Mineiro e Marciano, Última Esperança. Teu sentimento é tão grande quanto o meu. sou o teu artista. E não mais queres outro alguém em teu viver. E te pertence igualmente esta conquista. Pois, como disse, não consigo te esquecer. Busquei conforto no calor de mil amores, no desespero de apagar a tua lembrança. Mas não encontro teu perfume em outras flores, e te encontrar é minha última esperança. Onde andarás, alma gêmea que me engana? Estou ausente, infelizmente, cada vez te quero mais. Relembrando Goiás, João Mineiro e Marciano, última esperança para o meu amigo Hélio Frutuoso, em Conceição do Araguaia, no Pará. Ô Hélio, Joaquim Moreira me ligou, rapaz, que ele quer fazer, quer juntar a nossa turma, está fazendo 50 anos que nós terminamos o curso ginasial. Hoje o povo chama de primeiro grau, né? Então, viu, Hélio, ele está querendo marcar para os dias 5, 6 e 7 de dezembro um grande encontro lá em Coromandel. Ajeita aí para você topar com a gente lá. Vamos juntar aquela turma boa, né? Já tem uma meia dúzia que já saiu fora do combinado e subiu para se encontrar com Deus, mas vamos lá juntar os que sobraram, os veinhos, tá tudo velho, rapaz. No início do mês de dezembro, lá em Coromandel. A frase irretocável é da sabedoria popular: mais vale um peito na mão do que dois no sutiã. A frase irretocável: mais vale um peito na mão do que dois no sutiã, é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Anselmo e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Amanhã eu vou conversar com ele, é jornalista, é marqueteiro, é cientista político, analista político, Renato Riella, e nós vamos conversar. A política brasileira está de cabeça para baixo, né? Virou uma confusão aqui em Brasília, para todo lado que está uma confusão. Então vamos ver se esse cientista político nos ajuda a entender um pouco do que está acontecendo na política do Brasil. Amanhã, novo horário, sexta-feira, às 10 horas da noite, com reprise no domingo também às 10 horas da noite. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Anselmo e Rafael, com a participação de Cristiano Araújo. Prometo tudo. Uou! Todo mundo tá pronto aí pra dançar, hein? Arrocha e vai! A gente se empolga demais, é coisa de louco, até parece que sai do corpo, nunca satisfaz. Deixo em você bem à vontade, me chama de amor. Eu juro que sou só seu, seu, seu. E você fala que é só minha. Coloco minha língua no céu, na sua boca, você tá sem saída. Eu arranco a roupa e começo a mentir. Passo a mão na mão, nunca arrepio por dentro, quase não aguento, peço em casamento. Depois cê vem cobrar de mim. Mas o problema é que eu empolgo e te prometo tudo. E te ofereço o mundo. Você não sente, aceita. Ignore minhas besteiras, faceira. Na tarde desmentir depois. Mas o problema é que eu empolgo e te prometo tudo. E te ofereço o mundo. Você não sente, aceita. Ignore minhas besteiras, faceira. Desmentir depois, oh, oh, oh, oh.